suportei e corri pra te ver, amigo. Não aguentei, a saudade é demais, querido amigo. Quero saber mesmo de ti, se é verdade o que dizem. Te vejo cansado, cabisbaixo e calado. O que me dizes? Disseram pra mim que aceitaste o sofrer, que não tens mais prazer, motivos pra viver. Jesus está contigo. Se creres, verás a glória do Pai resplandecer aqui e cair sobre ti, a morte ser vencida, porque nosso Senhor, Ele é vida. Sou irmão de Jesus, de Deus, sou habitante do céu, sou próprio Israel, do triste alegria, sou como a pedra de Davi, na testa de Golias. Da terra sou sal e no mundo sou luz, eu sou a voz pra milhões que não conhecem Jesus. O amanhã não nos pertence, só resta um hoje. E é hoje mesmo que Jesus quer salvar a tua alma. No Evangelho de João está escrito que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um deles, se arrependendo, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondendo disse-lhe: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse ontem, ele não disse amanhã, mas ele disse hoje. Amigo, é hoje mesmo que Jesus quer mudar a história da tua vida. Sou irmão de Jesus, sou herdeiro.